Sexta-feira. Pô, de novo tu colou o troço em cima. De novo tu colou o troço em cima. Pentapila. Pentapila. Cola o troço lá em cima. Pentapila. Estamos chegando pela grande Rede Atlântida do Sul do Brasil com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos chegando com sandálias Boa Onda, a revolução do conforto. O Big é preço baixo todo dia. Da Miller, a moda está nas ruas. Quero mandar um grande abraço para os queridos amigos da Miller que estiveram hoje aqui na rádio nos visitando e me trouxeram um presente de aniversário. Meu aniversário é amanhã e já me trouxeram o presente hoje. Você. Obrigado, mas é amanhã, queridos. Amanhã. É amanhã. Amanhã, inclusive, eu quero já informar aos amigos, ouvintes e não queridos parceiros que não estarei em nenhuma. Bicha. Nenhuma das edições do Pretinho Básico. Vai fazer o dia de princesa. Vai se ver livre de nós como presente de aniversário. Dia de princesa. Vamos livrar que bom que eu pudesse escolher e não vir por causa do meu aniversário amanhã. Que amanhã bom. É dia 10. Mas não, escolheram por mim, tá? Escolheram por mim que eu não venho amanhã. A mulher. E aí, querido Amaral, beleza? Tudo bem. Beleza, Porazinho? Tudo. Marcos Piangers. Belezinha. KG. Opa, boa tarde. É o Geizo. Tranquilo, Sara. Beleza, Geizinho? Tudo tranquilo. Tudo certo? Tá querendo vender ingresso pro planeta, Geizo? Sim, meu. Da onde é que tu comprou, Geizo? Eu peguei lá na loja Rê, né? Como pegou? Comprou, né? Sim, comprei, meu. Mas pegou, eu tô repassando, agora sou uma unidade móvel, Sara. Um ponto de venda móvel. Tu? Sim, meu. Contento. O que tu comprou, camarote? Camarote não, tu comprou pista, né? Comprei pista, tá na minha mão, é barato. Quanto que tu pagou? A pista paguei tá na tua mão? 50, sabe? Tá, e tá vendendo por quanto? 55. Ah, humildade. 10%. Não, pode chegar até 60, gente. E acabou 20. Aí, meu, tá acabando. Tá acabando. Mas fica tranquilo, magnata, que eu tenho mais uma carguinha. A estrela móvel do Pretinho Básico vai abrir o planeta. Neto Fagundes. Fala, meu compadre! Fala, compadre. Então, amanhã... Novo show, hein? É uma honra, hein, compadre, te ter lá todo ano abrindo o Planeta Atlântica no Rio Grande do Sul, cantando o hino dos gaúchos. Demais, hein, compadre? É muito legal, muito legal. Muito emocionante. Esse boato de que vai ser unplugged ao vivo. Ao vivo, vai ser gravado. Mas sempre é ao vivo, Marcos. Mas é verdade que ele vai gravar o DVD dele? Deixa eu te falar uma coisa. Tá gravando tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu conheço o Neto há mais de 20 anos. Bem mais de 20 anos. Ah, que azar, hein? Hoje ele se chateou com isso. É que quanto mais próximo... De todas as outras vezes ele tinha... É que eu vi. Mas hoje eu vi que ele se chateou. Eu vou ficando mais gravemente ofendido, porque aí é o meu trabalho. É o meu trabalho, exato. É a tua carreira, né? Eu trabalho, eu pago as contas com esse trabalho, que daqui a pouco... Eu quero ver se tu vai me sustentar o dia que me tirarem da abertura. Eu quero ver se tu vai em casa. Boa, né? Por isso que vai fazer materinha no Cala Boca Piangas pra ele. Pelo menos vai fazer brincadeiras com o hino, vai pegar imagens do hino, vai ficar se deitando lá no Cala Boca. Mas é por isso que eu te admiro, porque tu consegue ganhar a vida assim, cara. Com esse teu trabalho. Que não é fácil. Não. Mas deixa. Ô, Netinho, quando não é Netinho, Netinho para os índios. Netinho para os índios. Chegando na rua. Ah, tem esse também, são dois, Netinho. Neto Fagundes, a ideia, eu sei que eu tava contigo no Atlântida Festival quando conversamos sobre essa ideia de tudo que acontece antes de chegar naquele grande momento da abertura do festival, né, cara? E a gente tava conversando sobre isso, né? Tu tava bem nervoso, tu foi entrevistado, né, por uma das nossas emissoras do interior. Aham. Uhum. E aí tu falou justamente sobre isso e aí pintou essa ideia, né? Pois é, porque é um momento muito, muito especial, assim, né? Pela importância que tem o festival, né? Ou seja, tá ali no maior espaço de música que a gente tem no sul do Brasil. É isso aí. Então, junto com isso vem essa história da parte regional, né? Muita gente do interior tá ali, que acostuma o ano inteiro a se emocionar com o hino. É a música que une as duas torcidas, a torcida do Grêmio e a torcida do Internacional. Todo mundo canta nos estádios. É porque é cantada nos estádios. E um outro lance, compadre, desculpa te interromper. Tu vai durante o ano a todos os lugares que no planeta Atlântida exportam a galera pro evento, entendeu? Exatamente. Então, exatamente. Pô, nada mais justo muito que legal. No evento essa galera que te vê o tempo inteiro, durante muito o legal. Ano inteiro, te veja lá abrindo o nosso evento. Eu tiro legal, onda aqui, mas é emocionante. Não vem agora. Adianta. É o momento de chorar. Não chora por nada, Marcos Pianges. A filha do Neto chorando. Marcos não Neto tem coração. Siga, eu tava com a credencial dela. Vamos aos destaques. Meu nome é Alexandre Fetter e somos a rapaziada do Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS para este fim de tarde. A Zona Azul, em Florianópolis, agora terá as vagas de estacionamento delimitadas por uma pintura, né, Almir? Exatamente. Que está sendo feita nas ruas onde o serviço é oferecido. Ah, os trabalhos devem ser concluídos até o dia 1º de março. E após este prazo, pois não, Almir? É uma pintura da cor da calçada. Da cor da calçada. Onde tiver pintura da cor da calçada... Pode estacionar. É ali tem mesmo. Tem que pagar a Zona Azul. Sim, claro. Ó, desde que pague, obviamente. Os trabalhos, então, devem ser concluídos até o dia 1º de março. E depois deste prazo, quem deixar o carro mal estacionado ou fora da demarcação receberá advertência, multa de R$53 e perderá 3 pontos, importantes 3 pontos na carteira de motorista. O que só quando tu tá com 18 pontos na carteira, que tu sabe a importância lá no início, 3 não dá pontos problema na carteira. É impressionante, cara. Dieta rica em fast foods e alimentos processados pode reduzir seu QI. Oh. Viu, Marcos? Olha isso. É. A falta de vitaminas e minerais vitais para o desenvolvimento do cérebro, adquiridos em pouca quantidade em alimentos processados, pode ser responsável pela diferença. Olha aí, Marcos, tá aí a saída, tu tá sofrendo por ter tanta inteligência, né? Por perceber coisas que... Passa ali no fórum também pra ver os que estão processados ali. Alimentos processados. Acho que é uma saída pro teu caso aí, ó. O Ministério da Saúde anunciou hoje a produção genérica do remédio Tenofovir. Adoro Tenofovir. O Tenofovir é usado atualmente por pacientes com AIDS e hepatite. O primeiro lote deverá estar disponível, depois fica com essa cara de cu cagado. É, né? Depois fica com essa cara aí. Mas eu adoro. Para! O Brasil foi o primeiro a liberar o Tenofovir. Para! Não me atrapalha, deixa eu dar a notícia. Soropositivo. O primeiro lote deverá estar disponível para os pacientes no fim de março. A fabricação do remédio, 10 dos 20 medicamentos anti-AIDS fornecidos pelo SUS passam a ser produzidos no Brasil. Ó, que bom! Mega Sena acumulada de 46 milhões será sorteada nesta... hoje, em Santa Catarina. Nesta hoje. Ué, nesta hoje, em Santa Catarina. Caminhão da Caixa Econômica Federal está em Balneário Arroio do Silva, no sul do estado, com 46 milhões de reais. Ah, imagina se o prêmio anda junto com o caminhão. Que beleza. Tranquilo, só as bolinhas. E dizem mesmo que tem um jeito de organizar o sorteio, né? Que não tem. Tem, dizem pega as bolinhas, aí tu quer... Não pode, não tem auditoria, não pode. Tu quer 6 bolinhas que pelo elas caiam, tu congela elas. Eu pego as bolinhas. Põe na geladeira antes, essas 6, elas ficam mais pesadas e elas caem mais rápido. Aí gira. Elas ficam mais pesadas, caem, ficam mais pesadas. Mas depois de girar, já vai descongelar, cara. Não descongela. Ah, não descongela, pessoal. Você tem certeza disso? O Lelê me falou. Ele mandou um e-mail. O Tribunal Superior Eleitoral informou que 1,5 milhão de eleitores correm o risco de ter o título cancelado. Porque não compareceram e não justificaram sua ausência nas 3 últimas votações. Primeiro e segundo turnos de 2010 e segundo turno de 2008. Segundo a Justiça Eleitoral, o prazo para estes eleitores regularizarem a situação... vai até 14 de abril. Ah, tá tranquilo. Pra isso, devem comparecer ao cartório eleitoral mais próximo. Aqui em Porto Alegre, fica na Duque de Caxias, Aí, né? No dia 14 de abril, tu vê aquelas filas assim, fila, que os caras deixam pro monte de gente lá que esqueceu. Chegamos às 4h30 da tarde. 18 de abril. Pode ficar tranquilo. Eu tenho um amigo que todo dia de eleição ele faz um churrasco. Toma uma cerveja e não vai votar. Não vai votar? Todo dia de eleição. Calma, justifica. Não justifica também. E aí, como é que faz quando ele tiver que tirar o financiamento da Caixa Econômica Federal? Ele vai lá depois. Ah, ele vai lá depois. Agora. Tipo, amanhã não tem nada pra fazer, ele vai lá. Tá. Ele vai lá, paga 3,50, tá. Beleza. E deu? Deu. Show de bola. Vale, hein? Tá valendo. Ultimamente tá valendo. Cada um é cada um, né? Tá valendo. Cada um sai na rua no dia da votação, aquele monte de papel no chão. É verdade. Né? Aquele monte de gente na fila. Tá bem. É, tá 6:11, não podia ser mais tarde. Não dá pra dar um tempo. Tá na hora, KG! Pratos do dia! Bicho, com Carlos Eugênio, bicho, grande figura, Carlos Eugênio, bicho, no Caldeirão. Opa, deu uma engasgadinha hoje. 6:50, Ricardo Pereira e mulher aproveitam sol na praia de Ipanema. Como, que sol é esse? É um ator Pereira. Português. E a mulher, olha. Ator português? É, que faz Ricardo novelas da Globo. Pereira. Tem duas taturanas em cima dos olhos. Uma só. É maravilhoso. 8:48, Paloma Duarte e Oswaldo Montenegro tomam um café no Leblon. Imagina a cena. Caramba, velho. Não, essa mina aí, cara. Eles estavam juntos, separaram, voltaram? Sim, acho depois que ele pintou o apartamento, ela resolveu voltar. Porque ele podia sair pintando por mídia, aí. Voltou pra mídia. Voltou pra mídia. Aí eu assisti de novo. Esse fosse resolver. 10:26, Carolina Dickmann passeia com amiga em shopping carioca. Com amiga. Só voltando, a Paloma Duarte, ela não percebe que o Oswaldo Montenegro dá um azar pra ela, né? Não, ela nunca mais apareceu nunca novela mais nenhuma. Nunca mais apareceu lugar novela, nenhum, nem novela. Nunca mais lugar nenhum. Na Record, pior que o Gato Preto, tá na, Oswaldo Montenegro. Tá lá na outra emissora. Tá lá na do Marcelo? Tá na Record. Sabe que o Oswaldo, os Gatos Pretos, quando o Oswaldo Montenegro atravessa na frente deles, eles fazem sinal da cruz. Eles têm 7 anos de azar. Meio-dia e 2, Judy Law e Sienna Miller se separam. Boa hora pra separar, né? Meio-dia e 2. Meio-dia e 1 tá tudo certo. Que o, não, é que o almoço não tava legal. Não, eu não vou passar mais uma tarde com essa mina. Aí se separou meio-dia e 2. Ô, Castelhano, tá torcendo pra quem hoje? França ou Brasil? Cara, sou França, desde criança, né, cara? Bonjour, carrefour. 14:05, Luana Piovani almoça com amigos em restaurante no Rio. Que hora que ele almoçou, cara? 14:05. 14:05, Luana. 16:34, de coque, Thiago Lacerda circula pelo Leblon. Maravilhoso. Cara, de cócoras ou de coque? De coque, cara. Se a Rodaica estivesse aqui, ela iria valorizar um coque. Um homem de coque tem o seu valor. Só não é, Alexandre? Lá. Beijo, Lacerda. Coque não, coque não, Leila. O cara pega, faz um coque e vai dar banda no Leblon, cara. Homem de coque tem o seu valor. Preconceituoso. Quer dizer, preconceituoso. Não, Leila. Se a Rodaica que manda lá na tua casa... Ele acha. Se ele ficar quieto, é que ele consente. Se a Rodaica manda na tua casa, Pedro, fica quieto. Vamos ver. É isso aí. Abraço. E agora, questão de dois minutinhos atrás. Dois, Fetter. Dois, não mais do que isso, Fetter. Cara, Girina, dois minutos, Girina. Lavínia Vlasak. Vlasak. O jeito da novela. Vlasak. Fazer assim a moça. Fazer assim a moça, as minhas. Lavínia Vlasak. Cara, eu tomei uma época Vlasak, cara. Cara, pra dor de cabeça. Aí, ó. Lavínia Vlasak brinca na areia com o filho no Leblon. Olha, eu acho que a Lavínia tá tomando algum remedinho bom, cara. Será? Que bom, hein, Girina, que vencemos os fatos do dia hoje. Durou 3 minutinhos. Não mais do que isso. Graças a Deus. Cara, e tu, Marcola, o que tem aí? Cara, eu tenho aqui o seguinte, o filho chega pro pai, né? Às vezes o filho faz algumas perguntas cabeludas, né? Várias vezes. Às vezes, a minha filha esses dias fez um cocô e disse, ó, pai, o meu cocô parece um passarinho. Aí eu fui olhar e falei, ah, o João de Barro. Aí chega o filho e fala assim, pai, por que as mulheres são sexo oposto? Difícil, né? E o pai respondeu, porque a gente, sempre que a gente quer uma coisa, elas querem o oposto. Tem que ensinar, né? Tem que ensinar. Muito boa. Desde pequenininho. E tu, Geizinho, tem o que aí pra nós, querido? Tem umas cantadinhas, meu. O pessoal vai mandando, salada. Será que o planeta tá chegando? Tem e-mail aqui já com o arroba Atlântida, Geizo? Geizo@atlântida.com.br Não. Providenciando, sabe? Tá providenciando. Sim. Tá bem, por gente. Por enquanto é só geizo@bardadonarose.com. Ou bardadonarose. geizo@bardadonarose.com. .com. As cantadinhas que você vai usar no planeta, salado. Ah, é importante. Ali na arena, qual show? Qual show? Que loucura! Show do Neto. Não vejo a hora, não vejo a hora. Atenção. No show do Neto, tá lá ali quando ele estiver lá em... No melhor momento. Na terceira música do show do Neto. Na terceiro som tu vai. Vai lá chegar, vai deixar a gatinha no meio da multidão e vai largar pra ela assim, gatíssima, salada. Tu não é uma bolacha Maria, mas adoraria te molhar no meu leite, tá lá. Boa, pode ser até um Nescau, um Todinho. Nescauzinho, ó, cafezinho. Cara, que loucura, querido. Tem mais cantadinha. Ai, qual o show agora, gente? Bota pra nós, então. Vamos ler antes aí, meu. E qual show agora, gente? Essa aqui vai ser pro Restart. Restart. Comecinho. Tá. Logo depois do Nescau. Uma cantadinha colorida. Algumas pessoas brincam de serem bonitas, salado. Mas você leva muito a sério. Essa vai pegar gente. Essa aí é inocente e maliciosa ao mesmo tempo. Né, tipo Restart, tá lá. Legal. Na verdade, inocente e malicioso ao mesmo tempo. Sim, meu. Olha as letras, falaram. Eu vi aqueles caras cheios de malícia lá no malícia do Restart. Impressionante. Não, o negócio empresa. Esse aqui é pro show do Charles Brown, tá lá? Charles Brown. Não é Charles. É Charlie. Não, mas é o S vem depois. É Charles Brown. Charles Brown, salado. Você pra mim é uma rua esburacada, salado. Um pedaço de mau caminho. Certeza que essa aí corre o risco da gatinha sair já no rua esburacada, não gostar, né? Essa é uma rua esburacada. Tem mulher com bunda esburacada, né? Tem. Estar na brita. É que assim, a primeira parte da cantadinha é uma coisa. Aí quando houve a segunda, matou, tá lá, meu. Matou, levou 1-0. Quer dizer que tu vai estar no planeta então, gente? Vou estar no planeta, tá lá, tá contigo, meu. Comigo? Sim, nós somos amigos agora, meu. A gente é amigo. Ele quer ser teu amigo, por exemplo. Não vai estar no mesmo quadro de hotel que eu, né? Não, meu. Vou ficar com a pão novo. Tá, meu, isso aí é consumo interno, a gente não precisa ficar debatendo isso no ar. Deixa eu falar o camarote do planeta tem um mix de atrações especiais com uma visão panorâmica de todo o festival. Geizo, tu infelizmente não vai poder ver o camarote. Não vai nem pisar no camarote. Vejo de longe, mas tu lá da pista, cara, tu vai ver o camarote, tu vai morrer de inveja. Eu achei legal, cara, o novo sistema do Planeta Atlântida, que é assim, separa os ricos pra um lado e aí a ralé pro outro. É bem separado, porque tem até um negócio preto, não dá nem pra ver o camarote. Dá pra delinear bem porque o que é GG. Antes ficava vendo aquele povo todo embaixo ali e pensava, ah, olha os caras aqui, os pobres. Agora nós estamos do outro lado. Na frente do... Nem vê os pobres. É outra festa. É como o rico faz, né, cara? Bota um muro pra não ver a pobreza dos outros. Pobreza, é o que eu digo. Tá bem bonito agora. Obrigado, Pianges. A principal novidade do camarote do planeta. Este ano, além do muro pra não ver os pobres, é o espaço faro do Resto Lounge Porto Alegrense. Faro Dining Room and Bar. Tá ligado no faro? Cara, o faro fica na Padre Chagas, o faro fino. Faro fino devia ser, aliás. Faro finíssimo, já fomos lá algumas vezes. DJs finíssimo. Nas duas noites do festival, na sexta atração é a DJ Angel, consagrada nacionalmente por suas apresentações na pista do Big Brother Brasil. Tem ainda o espaço anos 80, na sexta com a festa do Zé. Show da banda Império da Lã, do Carlinhos Carneiro, da Bideobaldi. E no sábado com a tradicional Balonê, que vai trazer o Vando. Vando eu acho vulgar. Pra repetir o sucesso do Planeta de Santa Catarina. O Vando, lembra? Tu entrevistou o Vando, né, Alcagê? O Vando tá quadrado, né, cara? Tá quadrado, Ele é baixinho, ele tá meio gordinho. Mas não importa, assim, o que importa é que você. Demais, cara. Camarote do Planeta. Acredito que neste momento já não exista mais. mais ingresso para o camarote do planeta. Mas de qualquer forma, a estação móvel, a unidade móvel do planeta vai estar até que horas mesmo, Maurício Amaral? Até as 18. Até as 18. Esteve, já em Torres. No caso, até as 18. Né? Em Torres. É. E a partir de amanhã, já na Saba, ali já tem ingresso. Certo. Então, a partir de amanhã, nas bilheterias da Saba, já tem ingresso pro planeta. Tá bom, muito bom. Vamos dar uma girada aí, meu compadre. Ô, manda velha! Uma velha pra o pessoal da terapia diária com Pretinho Básico. Terapia já? O rapaz era advogado novo na cidade do interior. Ia defender um criminoso acusado de matar um cara a facadas. Procurou o coronel, o nego velho da cidade, e suplicou: coronel, por favor, preciso conseguir uma pena mínima pro meu cliente. Se eu não conseguir, eu não tenho carreira nenhuma aqui nessa cidade. Aí o coronel nego velho prometeu que ia fazer o máximo por ele. Terminou o julgamento, veio o resultado: pena mínima. Que beleza! Aí o advogado já foi agradecer lá, o coronel lá chegou e disse: coronel, hein? Que ajuda! Aí o nego velho olhou pra ele: doutor, o senhor não calcula a força que eu fiz pra conseguir esta pena mínima, querido. Todo mundo queria absolver o homem. Mandou o Thiago Bernardes de Joinville. Aí dias antes do começo. Porra, isso é uma piada. É uma piada velha. Piada velha do apoio. Motel do Zoca. Do Zocalipto. Opa. Dias antes do combinado, Teobaldo chega de viagem da Europa. Teobaldo voltou, papai. Teobaldo não chega antes, Teobaldo. Dias antes do combinado, Teobaldo chega de viagem da Europa. Louco de saudades da mulher, Suzana. Já assim uma que entra no quarto, vai colocar a mala no guarda-roupas e se depara com seis homens. Seis homens. Não mais do que isso. Nada mais do que isso. Pelados. Mas que louca tarada. Seis. O que significa isso, Suzana? Maravilhoso. E aí um dos caras tá no guarda-roupa mais nervoso. Ele significa que tá na hora do senhor comprar um guarda-roupa maior. Porque eu tô de saco cheio de ser coxado aqui. O cara que se chama Teobaldo. Teobaldo é nome de corno. Caio também. Caio é nome de corno. Marcos, né, cara? Marcos é nome de corno. O cara tem um parceiro aqui, o Luiz Renato. Não é inglês, não. Luiz Renato é nome de corno. O que é isso, meu? O Luiz Renato diz aqui: olá, pretinhos, olá, Maurício. Opa, tudo bem? É a quinta. Olha o tamanho da letra, cara. Ele usou a menor fonte possível. Meu Deus. Olha aqui. Isso quer dizer que tá bem do zóio. Graças a Deus. Tá bem do zóio. Lá no fim, a quinta vez que mando este e-mail, é uma pena, mas acho que vocês não gostam de paranaenses. A gente não conseguia ler. Só agora deu pra enxergar a letrinha. Mas vamos lá, meu nome é Luiz Renato Roblé. Roblé. Sou de Curitiba, conheci e aprendi a amar o Pretinho há 3 anos. Que beleza. Quando voltava de Timbó. Timbó, Timbó, Timbó, né? Vocês lembram? Timbó com shampoos, Timbó com ovo. Timbó é uma cidade de Santa Catarina. Ele vinha numa viagem a trabalho, era final de tarde, começou a viajar na viagem, rindo muito e feliz por ter por acaso, encontrado um programa inteligente, divertido e principalmente que respeita e valoriza seus ouvintes. E aí viajou na viagem. Fala mais. Ao contrário de outros que são retransmitidos na cidade dele, que é Curitiba. Sou designer. E por uma grande coincidência, nesta primavera... Adoro. Eu falei primavera? Um hit antigo. É nesta primeira vez que ouvi o Pretinho, vocês estavam cantando o hino do designer. Designer, vim das bandas do sul, eu sou designer. Eu ouço o Pretinho sempre quando estou trabalhando fora do horário. Foi, cara. Não foi nada, cara. Sempre que estou trabalhando fora do horário, baixo pela internet e tenho gravado dezenas de programas. Vivo contando pra minha mulher e para meus filhos o quanto é gostoso o Porã. Opa! Obrigado. Quanto é gostoso e engraçado escutá-los e admirá-los, pois cada um de vocês, a seu modo, vê e sente a vida de uma forma criativa, real, ácida e lúcida, sem deixar nunca de ser muito divertido. Nossa, é interessante também ter contato com uma cultura diferente da minha e ao mesmo tempo diferente do que normalmente via São Paulo e Rio de Janeiro, longe da realidade paranaense. Se não for pedir muito, gostaria que mandasse um pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila. Pra Raquel, minha mulher, e um adoro. Adoro, adoro, Raquel. Pra Fernanda. Eu gostava muito daquela novela Raquel e Rutinha. A Ruth e a Raquel. É, e o da Lua. Rutinha Glória é Pires, né? E o da Lua no meio. Maravilhoso. A Raquel é boa, a Rutinha é má. Grande abraço aí, Rutinha. E o Jamanta. Da série Abobado Célebres, sim, né? Sim, sim. O Jamanta, lembra do Jamanta? Jamanta. Celto Melo fazia o louquinho também. O Tonho da Lua, é? Tonho da Lua. Não, o Tonho da Lua, quem fazia era esse cara da Ruth e a Raquel, que era o Marcos Frota. O Jamanta e o Porã. E aquele que ficou grandes mal, mongos ficou da errado, grandes errado, mongos da história. Dom Lázaro. O Dom Lázaro. O grande Dom Lázaro. O Pause conhece o Dom Lázaro. Continuando aqui sem querer desvirtuar. Ele ainda pede um meu querido. É o mesmo. Meu querido. Pro filho de 12 anos, a Fernanda e a filha de 17. E segue abaixo uma única piada que eu sei contar bem, diz ele. É pra ser contada em autêntico portunhol, com sotaque carregado, com muita interpretação, muito drama e uma empolgação crescente. Vai lá, castelhano, é pra ti. Esse castelhano tá enxergando. Quero ver se tu tá enxergando, castelhano. Mas que é isso, cara? Cara, tá louco, cara. Os te gostam de uma piada, né? Suja. Esta é a história de duas bichitas. Bichitas. Uma chamada Leila, outra chamada Pepa. Leila e Pepa tem uma festinha em Buenos Aires. Um Porsche conversível. Cara, impossível. Para, não vai conseguir, meu. Estrela, é muito estrela. Não vai conseguir, cara. Tá doendo os olhos. Explicar aos ouvintes, cara. É pequena a letra. Fonte 3. Não, fonte menos 3, quer dizer. Santana, vai, Santana. Santana. Vê se tu lê aí, Santana. Vai. Meu Deus, cara. Vê o olho, Santana. Ali, ó. Vê se melhora aí, compadre. O compadre vai botar o óculos agora. Eu odeio esse. Melhorou, compadre? Agora sim, não estou enxergando. Pepa preocupada com a maquiagem, armadura, Lala apontando para ambas. Lala, Lalona. E Lala nada, tocando em direção. E foi chovendo mais. E Pepa preocupada, falou novamente. Lala, Lalona. E Lala nada. Conversível. La louca, na mesma direção, e o Porsche foi correndo mais, e Pepa desesperada gritava: Lala, la lona! E Lala nada, não via os pedidos alucinados de Pepa, com sua maquilhagem toda borrada, e gritando desesperada: Lala, la lona, Lala! Nisso Lala se vuelve e Pepa, Pepona! Que legal, hein, cara? Baita piada esse, cara. Me matei, lembro. Terminou, cara. Essa é a melhor piada da vida dele. Cara, essa é a melhor que ele sabe contar. É a melhor piada do Paraná. Ele não veio contar, cara. É a maior piada do Paraná foi contada aqui. Eu acho que tem uma pior que essa, cara. Que é essa que eu tô vendo aqui, ó. 8 horas da manhã. Ah, não. Então vamos fazer o campeonato. Não, então tá. É as duas. 8 horas da manhã. Aquela apetitosa senhora de aproximadamente 50 anos vai atender a porta vestindo apenas um baby doll preto e nada mais. Nada mais do que isso. Quem batia a porta era o encanador. E aí a senhora, a jovem senhora, abre a porta. O rapaz se surpreende. E ela explica que estava usando. Estou usando este hobby tentador. Preto. Em homenagem a meu amado marido. Que partira esta manhã. Coisa séria. Havia partido pela manhã para uma rápida viagem de negócios. E acabou a piada. Não. Acabou a piada. Não. Maurício, tu tem certeza? Tá louco. Eu acho que... Não está bem hoje. O que significa esse gesto que tu fez de uma bolinha se abrindo assim? Ele juntou o polegar e o indicador e fez uma bolinha e abriu. É engraçado. Faltou time pro contador de piada. No estilo próprio, tu acorda felizão, né? No estilo próprio, ele acorda. Não, eu e aí, acho... galera, tudo bom? Aqui é o Maurício Amaral. Eu tô acordando agora. Vai, Aquilo ali foi montagem. Não ia contar uma também. Foi uma montagem da última. Das piores piadas do mundo. Não, eu falei no estilo próprio. Quando a piada dá certo, nem olham pra mim. Claro. Aí quando tá errada, pô, Maurício! Claro, mas é como treinador de futebol. Eu acho que a piada era, não era boa. Presta atenção, Maurício vai desabafar. Vai, Maurício. É, cara, era isso, né? Maurício ficou chateado, deu uma melada no clima do programa. Chato pra caralho. Faz aí, ô, Maurício, é chato pra caralho. Faz aí os classificados que nós vamos ver quanto é que tá Brasil. Vamos fazer os classificados então. É classificado. A vingança de Maurício. Olá, galera do Pretinho, meu nome é Renato! Moro em Criciúma, tô vendendo uma guitarra Fender americana Stratocaster, edição especial de 50 anos de aniversário da Fender de 1996. A guitarra está em ótimas condições e vem com o case original da Fender. Vendo pela bagatela, perdão, de R$3.800. O motivo... R$3.800 aí. O motivo da venda, a guitarra tá parada e não tem mais tempo... empenou. Sacanagem. A guitarra tá parada e não tenho mais tempo pra tocar. E é uma pena deixar um instrumento dessa qualidade parado. É verdade, amigo. Tá sem tempo pra tocar. Vamos fazer como é que é instrumento com qualidade parado. Renato G. Correia 30. Tá parado. Arroba o G. Correia.com. É o grande G. Correia, lá de Criciúma. Renato G. Correia 30. Arroba hotmail.com. Tá bom. Ele quer 3.000 e quanto pela guitarra? 800. 3.800. O que tu acha, compadre? Tu que é um cara que conhece o Rengo sentado e o cego dormindo. Cara, instrumento, né? Tem que dar uma olhada, né? Dá uma olhada no instrumento. Instrumento, cara. Deixa eu dar uma olhada. Uma picadinha no instrumento. Instrumento, cada um tem o seu. Antes de tocar, cara. Claro. Dá uma olhada no instrumento. Aqui, ó, mais uma. Sou um grande smartphone. Meu nome é BlackBerry Bold. 9700 é o top de linha da BlackBerry. Tô muito triste, pois tenho apenas um mês de vida e meu dono já quer me trocar por um iPhone 4G. Porque tô um iPhone 4. Tem 4G, né? É, um iPhone 4. Não, tem nem 3G. Já tentei convencer meu dono de várias maneiras, tenho conexão 3G e Wi-Fi, mas um BlackBerry nunca vai ser um iPhone, amigo. Todos os dias mostro a ele seus e-mails e navegar na internet, parará, lhe permito utilizar a MSN, Twitter e todas as outras redes sociais que ele queira. Mostro a previsão do tempo, também tenho função de GPS, gravo vídeo, bato foto em 3.2 megapixels. Minha tela é de alta definição e posso reproduzir suas músicas e vídeos preferidos. E pra dar zoom na foto do BlackBerry, Pianjas, como é que é? Pra dar zoom, é só chegar perto, tu anda mais 2, 3 passos e aí tu deu zoom. Não, pra dar foto que tu tá vendo. Foto que tu tá vendo. Aproxima o olho do celular. Tu toca na tela com os dois dedos e faz assim, abre? Eu acho que o Bold é. O Bold é. Também? Acho que sim. Show, bom. Acho. Baita telefone, então, né, cara? O cara tá pedindo aí R$1.900. R$1.900, comprou um iPhone. R$1.900. Comprou um iPhone 4. Ele vale R$2.400. Então é 500 pila menos o preço de mercado, barbada. Parará. Vendo BlackBerry Bold, @hotmail.com. Vendo BlackBerry Bold, @hotmail.com. É verdade, amigo. Tá bem, Almir? Tô com uma... Só deixa eu em primeiro lugar. Hã? Posso te dar os parabéns pelo teu aniversário de amanhã? Pode, Almir. Muito obrigado. Tu és o maior de todos os seres humanos. Muito obrigado, Almir. E uma coisa impressionante. Mais um ano que tu consegue alcançar a excelência. Apesar de vocês, né, Almir? A excelência. A música do Chico, aquela. Apesar de vocês, amanhã... Amanhã tu não vem. Obrigado, Almir. Amanhã, infelizmente, não vou poder ver. Então é legal avisar a audiência. Não, já avisei. Oh, não vai ver. Não, já avisei. Amanhã é tudo com o Maurício Amaral, a ancoragem do amanhã Pretinho. Maurício. O Almir é meu amigo. Adoro o Maurício. Não, eu gosto do Maurício, só que é muito limitado. Como assim limitado? Muito limitado. Não tem o teu tom de voz, não tem o teu ritmo, não tem a tua beleza. Porque pouca gente sabe, no rádio é importante ter beleza. Eu não tenho o ritmo de ninguém, é importante, né? É importante. O Maurício ritmo. Tem o ritmo dele. É o meu próprio ritmo. Mas eu tô com uma promoção. Almeirinho, tô com uma promoção. E presentinho pra mim tem, não? Tem um presente pra ti. Qual seria o presentinho pra mim? Um presente pra ter aquele kit de motoca pra tua moto. Pô, obrigado. Um cinzeiro na moto. Eu não fui. Airbag e DVD pra sua moto. Pô, também não. Olha aí. Tá bom, obrigado. Não é só cigarro. Não, você pode jogar lixo? Ah, pode jogar lixo. Beleza? Jogar o que tu quiser. Ó, o Santana tá interessado. Eu quero assim, zero. Gente, olha só. E o produto, amigo? Promoção na Rádio Atlântida. É comigo. Ah. Executivo comercial, eu, Cláudio Jajá, Taquari, Johnny, mais o Almir, tamo junto. E agora só com o Almir, gente. Só com o Almir, só na minha mão. Desconto para comercial na Rádio Atlântida. Ah, é? Na Rádio Atlântida, em toda a rede Atlântida, você tem desconto comigo. Eu tô anunciando, tô especializando só no horário. Das 7 às 8. Das 7 às 8. No Mister da noite. Não, não, da noite, da tarde. Da tarde segunda, noite. Sexta, das 7 às 8 é tudo dá, comigo. Minha. Todo anúncio é comigo, gente. Eu no brinco das 7h30, mais disputado. É mesmo? Brinco das 7h30. Tudo comigo. Vai querendo um segredo? O que que é isso? Errei os nomes pra demitir alguém? Não, não, tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Cara, acabou de quebrar o lance. Então tá, manda abre teu olho pro Zeca, pode ficar tranquilo com a Patrícia, o Fiada Pup Volni. Fiada Pup! Que tá de férias na praia até fevereiro. Falou, valeu, Marcelo Nino de Souza. Obrigado. Obrigado, Almir. Show do intervalo. Nada, voltamos em seguida com o Pretinho Básico. Atlântida, Como é que é? Eu comprei meu carro, modelo 2006. Modelo 2006. Daí em 2000, eu comprei em 2005. Tá. Aí em 2006 já veio outro modelo. 2006 já veio o modelo 2007. E assim vai indo sempre, né, cara? Posso processar? Tamo de volta ao vivo pra todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida com o Pretinho Básico, 18 minutos pra 7. Sandálias Boa Onda, a revolução do conforto, o Big é preço baixo todo dia. E da Miller, a moda está nas ruas. Doutor Alceu. É batamento. Chegou uma importante informação sobre o planeta Atlântida. Opa! O negócio é o seguinte, ó, a partir de amanhã, 10 de fevereiro, estará disponível um novo lote de entradas para a Arena. Ingresso para sexta, para sábado e passaporte. Ah, é? Certo? Mas para pista. Arena, pista. Em arena é onde eu gosto, meu. Arena pista. Arena é pista. Onde o cara ganha vários brindes. Arena é pista, tá? Boa. Então, a partir de amanhã, mais um lote de entradas para arena. Para sexta, para sábado e passaporte, certo? É, o que mais que eu tenho pra dizer aqui? A venda de ingresso de arena para o Planeta Atlântida no interior do estado do Rio Grande do Sul acontece somente até o meio-dia de amanhã. Após o meio-dia de amanhã. Amanhã, quando o Maurício estiver abrindo o Pretinho Básico aqui, 1h, ele vai dizer, ó, a partir de agora, já desde o meio-dia, ingressos à venda somente nos seguintes lugares. Atenção! planetaatlantida.com.br, que é o site oficial do evento, do festival, planetaatlantida.com.br, pelo call center 4003-1212, nas lojas Renner de Porto Alegre e Grande Porto Alegre e Litoral, móvel do Planeta, que estará nesta quinta em Capão da Canoa, em frente à casa da RBS, do meio-dia às 18h. Já na bilheteria da sede campestre da Saba, os ingressos vão estar disponíveis, ou seja, à venda, a partir de amanhã também, quinta-feira, dia 10, das 10 da manhã até às 18h. E nos dias do festival, 11 e 12, a partir das 10 da manhã. Certo? Fácil de entender, né? Não tem erro, né? Demorado, mas fácil de entender. Pô, mas é um serviço que a gente tem que prestar pro nosso ouvinte planetário, cara. Ingressos de camarote para sexta-feira, 11 de fevereiro, continuam à venda conforme disponibilidade. Já os ingressos de passaporte para o camarote e ingressos individuais de camarote para sábado não tem mais. Só para sexta individual. Só para sexta individual. Estão esgotados também os ingressos de camarote do Planeta Atlântida no interior do estado. A classificação indicativa do planeta é 14 anos e será proibida a entrada de menores de 14 anos, independente se estiverem ou não acompanhados de pais ou responsáveis. Será indispensável para todos que acessarem o evento a apresentação de documento oficial de identidade com foto, como por exemplo a carteira de identidade, a carteira de habilitação ou a carteira profissional. Boa. Certo, meu? Tem que ter a fotinha ali. Tá bem claro. Pra provar que isso é tu e que tu tem mais de 14 anos. É isso aí. Muito claro. Tá tudo no site planetaatlantida.com.br. Então, tudo no site oficial do Planeta, você tem todas essas informações aí. Inclusive, quando esgotar os ingressos, vai o primeiro site que vai aparecer. planetaatlantida.com.br. Cara, vai ser demais, né? Porque vai chegar a abertura do Planeta às 4:30 da tarde, não, às 4 da tarde de sexta-feira e não vai mais ter ingresso. Boa. Isso vai ser demais. Nem precisamos trabalhar vendendo ingresso vai lá. Ser demais, não, não, não. Nem precisa contratar. É verdade. O pessoal estava contratado para vender lá, vai poder ajudar nós a fazer transmissão. Na verdade, tem os meus ingressos. Especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola. Bola nas costas. Obrigado, tá notando o seu aí por ter cedido o seu espacinho pra mim aí. Obrigado. Quando conseguiu aqueles ingressos que eu lhe pedi, doutor Pepe? Aqueles ingressos. 14, né? Pois infelizmente, dos seus 14, doutor Alceu, eu só consegui um. Aliás, um toque que eu aproveito pra dar pra quem tá me pedindo de 6 pra fora aí. Infelizmente, só consegui fora. Um, tá? Vai, doutor Alceu. Doutor Peter, o Brasil tá empatando com a França em 0-0. A Argentina tá empatando com Portugal em 1-1. Ah, mas deu e deu a Alemanha expulsão, tá cara, ganhando mas a Itália de 1-0. É 1-1 pra nós, né, cara? Doutor Peter, pois não. Mais possibilidade aqui pro Pretinho, doutor Peter. Como assim, o senhor vai querer me dizer o que é que nós vamos botar no ar aqui? Na linha 2, doutor Mano Menezes. Olha! Direto do Estádio de France. Não pode ser. Onde? Verdade. Melhor nome do estádio? Estádio de France. Não pode ser verdade. Doutor Mano aqui. Menezes. Alô, Mano Menezes. Boa tarde, Peter. Boa tarde. Obrigado mais uma vez, tô dando essa colher de chá pra vocês aí. Obrigado nada, a gente não, que é agradece, nossa, né? Temos que agradecer, mano. Muito obrigado. Ficou um pouco tenso agora com a expulsão do Hernani no final do primeiro tempo. Eu tô chegando, só passa a dá licença. Deu pra ver a tua cara ali. Só a gente tá pegando ambiência do troço. Tô entrando no vestiário aqui, talvez corte o sinal, mas a telefonia aqui na França é muito boa. Mas que é bom aí, mano. Tá bem. Nós temos aqui o Paulo Santana. Tu deve, obviamente, lembrar do Paulo Santana. Né? Claro. Evidente, ilustre gremista e colunista do Jornal Zero Hora. Eu tenho muitas saudades de um mano. Eu queria saber, mano, porque eu quero saber por que não convocaste ninguém do Grêmio. Se pensar anos atrás, você tem aí no time que está convocado, tem Lucas, tem Anderson, tem outros vários nomes que estão pintando na seleção. Inclusive, opa, só um pouquinho, eu tô movimentando aqui. O gremista está rico. Inclusive, estou pensando agora, se o Brasil tiver uns 2 ou 3 mais jogadores expulsos, aí eu coloco o Anderson, assim que nem eu fiz nos aflitos. Olha aí, boa. Mano, a gente não vai te prender mais aí. Eu sei que tu tem aí pouco tempo agora, no máximo 10, 12 minutos pra conversar com os teus atletas no vestiário. Conversar não, né? Tem que dar uma chinelada agora nele. Pois é. Mas a gente queria muito te agradecer. Tem alguém que quer fazer uma pergunta pro Mano Cagê? Quer fazer uma pergunta pro Mano? Eu quero saber, depois da expulsão do Hernanes, aí se vai mudar alguma coisa, vai entrar alguém, vai mudar o esquema do jogo, do Brasil. Vou perguntar pro Hernani se ele aprendeu aquilo ali com o Steven Seagal, né? Anderson Silva. Boa. Mano, posso fazer uma pergunta? Ah, rapidão, Pianjão. Na boa, tranquilo. Qual o teu seriado favorito? Seriado Lost. Lost. Tá isso. Mas alguém tem alguma bacana, pergunta? Mais uma pergunta pro Mano? Tá bonito, tá bem vestido. É elegante. Eu quero perguntar pra ele. É a filha do Dunga? Não foi. O Cagê pegou minha pergunta. Desculpa, obrigado, Cagê. É a filha do Dunga que tá te vestindo, Mano? Não é nem a filha do Dunga, nem minha filha Camila. É meu bom gosto mesmo. Tá bom, Mano. Obrigado. Não precisa ficar chateado também com a gente. Pessoal aqui se passa um pouquinho. Tá chateado com o Hernanes, né? Por isso. Não tem problema. Desculpa, tá, Mano? Um bom jogo, bom segundo tempo pra ti aí. Boa sorte pra nossa seleção. Obrigado, bom programa pra vocês aí. Obrigado, um abraço. Querido. Grande abraço. Até mais. Beleza, legal, né, quando o treinador é Mano, tá, né, junto? Pô, demais, né, cara? É um privilégio, cara. Né? Imagina os caras tudo tomando banho, esperando o mano dar... Dar uma entrevista pro Pretinho Básico, exclusiva pro Pretinho Básico. Impressionante. É demais. Cara, posso mandar mil abraços aqui? Manda mil abraços. Eu virei um mala nesse programa aqui, porque eu nunca mandava abraço pra ninguém. Não seja modesto, cara. Seja modesto. Virei um mala aqui. O Wagner, Dinarte, Álvaro, Neymar, Denise, Laurinha, Natiele, Ivonete, Luiz, Loirão e a Cássia. E o treinador? Os caras que trabalham no Tartone, cara. Tô ali do... Tartone, do Barra Shopping. Claro. São fãzaços do Pretinho Básico. Adoram todos vocês. E ouvem a uma e a seis. A uma no restaurante. Eles estão ouvindo na cozinha. Certo. E a seis já estão liberados. Meu degraço, Tartone. Mandar um abraço também pro Márcio e pro Everton da Tecnológica, produtora de áudio lá no centro de Porto Alegre. Fãs também de vocês. E o Cabo Jerônimo e o colega do Cabo Jerônimo. Que taxista, bateu nela. Eu acho que tu foi almoçar, depois foi gravar um áudio. Tomou uma ruim. Deu uma força pra minha irmã. O taxista bateu nela. No carro. Deu que a minha irmã tá. Toda família. Também são fãs do programa e gostam do Pretinho. Vamos então, um abraço pro toda a Polícia Militar de Florianópolis, aê. Guarda Civil, o Tribunal de Justiça, Ministério Público, muito importante. A OAB também. Tá ótimo, Piajas. É, mais alguém que possa salvar teu pelo nesse momento? Não sei. Não. Alexandre Ferro. Padre. Tá, vamos ver aí, Cajizinho. O sujeito vai no psicólogo, que aonde? Nem diz o nosso parceiro nosso aqui, o psicólogo. E diz o seguinte: Doutor, a minha mulher vive dizendo que eu sou louco só porque eu gosto de salsinhas, doutor. Salsinhas, doutor. Salsinhas? Eu gosto de salsinhas. Eu também gosto de salsinhas, doutor. A mulher fica dizendo que eu sou louco porque eu gosto de salsinhas, doutor. Não, mas isso não faz sentido. Eu também, como fétero, também gosto de salsinhas. Pô, legal! Então vamos lá em casa ver minha coleção, já tem mais de 1.200 salsinhas, doutor! Ô, Geiso! E aí, meu? O Geiso, não sei se vocês já sabem, está nesta edição do Cazuca. Cazuca, olha aqui, uma duas páginas com Pergunte ao Geiso, tá ligado? Sim, meu. Tu viu só, o mesmo espaço que o Geiso ocupa é o espaço que todos nós ocupamos Pretinho, no Cazuca. Não, mas é que o Geiso, ele é... Viu, ele cara? É bem relacionado. É jovem. Mexe uns pauzinhos. Tá grandão, hein, Geiso? Mexe uns pauzinhos. Sim, cara, desde o... Eu tô te vendo mexer desde o início, cara. Edição de verão do Cazuca. Edição de verão do Cazuca que vai ser entregue pra galera no planeta, né? Isso, no planeta final Atlântica, semana, no final planeta. De semana. Tá aqui então uma entrevista com o Geiso. Demais, Geiso. Parabéns, hein, Geiso? Tá subindo rápido demais. O Dudu, por exemplo, que já passou por aqui. Isso aí, cara. Nunca teve entrevista no Cazuca. É isso aí, cara. Nunca. Mas já ganhou umas eleições no Cazuca do cara mais legal. Talvez eu tenha mexido os pauzinhos errados, cara. Não, isso é certo, isso é certo. Parabéns, viu, Geiso? É galopante a ascensão. Muito obrigado. Esse vai ser o teu ano, Geiso. Tô com um pressentimento que esse vai ser o teu ano. Ele mexe nos pauzinhos, esse vai ser o ano. Cara, te acostuma aí que ele vai falar isso aí, que tu é o melhor, cara. Que é isso aí, cara. Que tu vai ter programa na rádio, trotezinho. E aí depois tu esquece, cara. Joga no limbo, cara. Se não fosse meu papai, cara. Se não fosse papai me salvar, cara. Ah, teu papai. Tô indo na Gamboa lá agora, papai, cara. Isso aí, cara. Tá bom, Dudu, obrigado. Os cachorros do papai lá. Vamos de lanche, então, Dudu. Isso aí, cara. Tamo aí. Vamos pra Cabo Frio depois. Vamos pra Cabo Frio também. Vamos curtir. Alô, Dudu. Alô, pai do Dudu. Caricones. É, tamo junto. Vamos lá. Pode crer. Vamos aí. Chegando no planeta, todo mundo vai. Todo mundo vai se divertir. O Neto Fagundes tocando no palco central. Pode crer. Essa música toca no barracão. Isso aí é Fossas da Morte. Grande banda de... Bom muito bom. Estou impressionado. Tu tá bem. Obrigado, guri. Guri, como é que tá o... Como é que tá essa... Legal, muito legal. Planeta Atlântida. Vamos lá representar o hip hop com o restante. Fazer uma participação no show do restante. Molecada nova do hip hop. Muito legal. Representando a periferia. Cara, dá um abraço. Não vou te comentar. Olha, várias atrações. Representam o hip hop. Que restante. É boa isso. Paulinho Neves no palco. Pretinho Convida. Mas eu queria dizer, por falar em palco Pretinho Convida, que Klaus e Vanessa vão estar convidando a dupla Seven Locks pra cantar Viva no seu show no palco Pretinho Bar. Hã? Eu acho legal, os caras são de Angola. Não achei legal aí, o guri. Som do Paulinho Neves. Não acho legal os caras de Angola. E essa música é bacana, bacana. Toca, né, Rafinha? Pessoal de Garrafinha. Pessoal de Além não se dá com o pessoal do rap de Angola. Pode dar até tiro. Boa, que horas é o show deles? Vai ter violência, mano. Vai ter violência. Os caras não são de Angola. Assim, ó. Capital Inicial. Capital Inicial vai trazer o Teddy Correia do Nenhum de Nós no palco pra cantar uma música do Soda Estéreo. Muito maneiro. Que é de música ligeira. E, bom, é isso. Tem o Frejano Paralamas. É, também. Frejar com Paralamas, Teddy Frejano com o Capital Inicial. Isso aí. E o Seven Lodge com o Klaus e Vanessa. E tem a Tribo também. Ah, a Tribo vai estar lá na frente, né, Magnata? Vamos estar vendendo lá na frente. Vai lá. Ter também o pessoal CD do Pirata. Santo Grau com Ressão em Cadeia, se não me engano. Vamos fazer uma dobradinha ali, vai ser muito legal. Vai ter também. E também o Serginho Moá vai dar um jeito de aparecer em algum show. Tomara, né, cara? Com certeza. Vamos ver aí, Maurício Amaral. O ouvinte de Santa Maria quer acessar agora o blog da Damilere e descobrir qual é o post que tem o selo premiado do Pretinho, vai faturar um vale-compras de R$150. Não perde tempo, acessa lá o blog da Damilere, DMYLR, é Damilere sem as vogais, DMYLR.com.br/blog, descobre qual é o post que tem o selo premiado do Pretinho e manda pra promo@atlantista.com.br. Você de Santa Maria pode ganhar R$150 em vale compra. Da Damilere. Muito bom! É, bom, cara, não há tempo para quase mais nada aqui neste Pretinho. Então vou encerrar uma com o meu compadre, Neto Fagundes. Aí, meu compadre, manda bala aí. Diz que o nego velho levou a nega velha no ginecologista. Ah. Aí entrou com ela no ginecologista e tal, né? Aí meio desconfiado, não sabia o que era aquilo e tal. Aí o médico disse, boa tarde. Boa tarde. O senhor já levou alguma vez a sua senhora pro médico? Nunca, isso é problema dela, né, querido? Ela quer se vire. Aí perguntou pra dona Gladys, né? E aí, dona Gladys, a senhora já fez algum exame? Nunca fiz isso. Então, senhor, por favor, a senhora entra aí, se coloque no lugar certo aí. Ai. E aí o nego vai, e eu, querido? Não, o senhor quer entrar? Mas é claro que eu quero entrar, pra conferir tudo, né? O velho chegou ali, entrou. É inseguro. O velho ficou no bico. Aí o cara chegou, né? A senhora tira a roupa ali pro lado. O quê? Não, é que o exame tem que ser sem roupa. Ah, tá bom. Aí foi ali, tirou a roupa, botaram ela tapada. Lençolzinho por cima. O nego velho olhou ele e disse assim, o senhor sente aqui no banquinho. Botou o nego velho parado ali. O cara pegou, enfiou a cabeça pra baixo do lençol e disse, credo! Mas que cheiro horrível! E o nego velho, mas tu não sabe o gosto, querido! Sabia que não devia, né? Tô correndo, meu Deus. A cara do Maurício foi uma obra. Ele falou e saiu. Foi-se. Foi embora, planeta foda. Valeu, Enea. Foi bom ter feito contigo, Pretinho. Ô, meu, era isso. Estamos encerrando. Fala mais um pouquinho, Pinhagé. A gente só vai te ver então sexta-feira no. Lá no planeta. Lá no planeta mesmo. Obrigado, tá, querido? Muito obrigado. Encerrando mais um Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, para todo mundo pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela parceria de verdade. Obrigado mesmo. Obrigado a Sandálias Boa Onda, a Revolução do Conforto. Obrigado ao Bing, é preço baixo todo dia. Obrigado a Damilera, a moda está nas ruas. Voltaremos amanhã, 1 da tarde. Ô, cara, você se comporta amanhã. Você se comporta amanhã, hein? Esse aniversariante é o melhor. É o único. Obrigado, Santana. Obrigado, Dirceu. 10 de fevereiro, gente. Marque na sua agenda. É o aniversário dele.